爱卖淫给路，爱是给你的路，我被你害死。Give us support. Ayuda, son, we got a port. No tengo ainda support. Vamos engordar a população. Porque ninguém mais é sem noção. Vamos engordar pela sua noção. No fim, vamos engordar a população.Vamos engordar a população, porque somos uns. Vamos começar a ter uma noção. Vamos engordar a população. Vamos de pé do fundo, com vida natural. Vamos engordar a todos.Vamos engordar a população!